De pelos branquinhos, de passo ligeiro, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso. Por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás. Dou mil cambalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura com casca e tudo. Tão grande ela era que fiquei barrigudo. De olhos vermelhos, de pelos brancos.